Mas roda a máquina do tempo. E tamo mexendo com você. Um abraço, amiga de Cristinápolis. Alô, meu Sergipe. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde vem, pra onde vou. De onde vem, não importa, hoje já passou. O que importa é saber pra onde vou. Minha amiga senhorita, o que tem é quase nada. Tenho só como abrigo, traz o que é ser. Uma palhoça no canto da cega será nosso abrigo. Traz o que é seu e vem comigo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pra noite de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, mega senhorita. Vem morar comigo, doce mega senhorita. Comigo, mega senhorita, vem morar comigo. Estúdio é